5.61, tá ligado? Táxi da parte 1, táxi da Índia, reporte plano de ponto de espera para o plano 0. Salve, bom dia, eu tava 3601, fica na posição 5, seguinte da Charlie, para a Copa de São Paulo com o Enzo. Controle, voo 819. Eu sei, mas... Tem como coordenar a proje máximo, se possível? Aguarde, bom noite, bom noite. Cuja direita, pois é colagem. Transponder 5233, contra em Salvador, 1028. Na 3601, está autorizado para São Paulo, nível 360, conforme. A direção voou no Leda Mótima. Transponder 5233, controle 208. De 601, eu tenho início com a Reste, lembrando que eu estiver aqui pelo menos. Amaral, para 3601. Eu estou no ônibus, chamei Recife, coordenei o mesmo moto com Recife na frequência 125, decimal 45, contando 126, decimal 85. 3545, 2285, 1899, obrigado. Com o Gol 9038, eu saí o táxi da parte 1 da táxi da Índia, reportando pontos, ponto espera para o turno 0. Pois, se altima, turno 017. Você tem usado o parte 1 na Índia, como 17 vezes, você faz um ponto, ponto espera para o 9038. Na 561, autorizada a linha da colapso 0, vento no 30 grau, 059. Obrigado, colapso, né? Golfo Reforme. Golfo Reforme, no Pátio 3, posição 1 Lima. Autorização de reboque para posição 9 do Pátio 1. Autorizado até o Pátio 3, reporte para ingresso do Pátio 1, Golfo Lima. Voltará para ingresso. Zona 561, chama controle, manda 0298. 0861. Zona 038, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 0038. Zona 561, eu coloco zona 3000. Zona 561, contato radar, decolagem, escuta via, sou voando, quero ver onde vou, 360. Sou voando via, 360, zona 561. Fala 038, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 130 graus, 069. Vento, coração no 0, vou na 038. Zero 38, vai com o 37, controle 108. Muito obrigado, bom dia. É o gol 908. 038. Muito boa noite, bom dia, é o voo 9068, cruza 1506. Oriel for hours since Alpha 2 is ready for taxi. Bravo 161, this is taxi by Oriel for hours for 7.1-0. Frequência 128, 1, 2, 8, 2, 1, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 0. 2680, obrigado, bom dia. Salvador, bom voo, ficou por enquanto. Prossiga. Finalizado o rebote, grato, bom dia, tá? Sede, bom descanso. Uno, Uno, meia, Uno, chame de Cifre, frequência 125, décima 1, secundária 128, décima 35. 25, 1, 2, 8, 3, 5, 1, 8. Santo, 3601, está na posição 5. Autoridade, Santo Antônio, Santo 3601. Autoridade, fora, para cá.

aéreo Aegis Fujoanto no 20 grau 079. A linha de Connors 3601. Bom dia. Delta 3601. Bahia, Gol 1961. Gol 1961. Felizão do Galeão, eu saí conforme a rota do plano de voo. Polivo 360, saída São João 1, beleza, transição do átulo. Curva direita para decolagem, transponder 5260, com 2 Salvador 120, decimal 8. Afirmativo 360, autorizado Galeão, conforme a rota e plano. Decola do 1-0 na São Uno, Leta, Doca, primeira curva direita. 5260, transponder, 1208, controle 1961. Agora 961, deixa eu ver se eu vai ser no meio. Bora. 1-2-5-15, altera 1-2-2-3-5, bom dia. 3-6-0-1, primária 1-2-5, decimal 1. Salvador, bom dia, Oxenã 6075, tem que ter informação Charlie, posição 62. Oxenã 6075, bom dia, guarde copo, prepare São Bruno, Leda, transição Mótiva. Aguardando cota, São Bruno, Leda, Mótiva, Oxenã 6075. 3675, por favor. Autorizado, total, você conforme rota, nível 360, saída São Bruno, Leda, transição ótima, curva direita para decolagem. Transforme 5255, contra Salvador, 20.8. Autorizado São Paulo, convoy, 360, via Pesulu, 0 tempo base, Pesulu no meia. Depois muda, DCT, história no Zeno Reforço, DCT, Chamode, Ampergulu 3-0, Enchite. Poxa, saída, São Bruno, com curva esquerda, transição Leda, Mótiva, transfone 5265, 1208, só reiterando curva direita, mostra com a gente, Oxenai 675. Gente, Oxenai 675, saída, São Bruno, Leda, transição ótima. Transponder 5255. São Bruno, Leda Mótima, transponder 5255. Xené 675. Xené 675, show com o Fuxibé que será mesmo. Xené 675. Xené 6251, autorizado Guarulhos, você é conforme rota do plano, dirige voo 360, saída São Bruno, Leda, transição ótima, curva direita para decolagem. Transfondo 5265, doutor Salvador 120, decimal 80. Oi, Salvador, bom dia, gol 1229, gate número 8, informação Charlie, autorização São Paulo. 1229, autorizado São Paulo. O nível de 260, para ter conforme rota do plano, saída São Bruno, Leda, transição ótima, curva direita para decolagem. Transponder 5261, doutor Salvador 120, decimal 8. Chegou 1229, autorizado São Paulo, nível 360, rota conforme o plano, saída São Bruno, Leda, transição ótima, curva direita após decolagem, transponder 5261, controle Salvador 120, decimal 8, o gol 1229. Gol 1229, que já está correto, o pronto, que estiver pelo menos. Para puxar aqui o acionamento com 1229. borda, alterna Campinas, 3:41. Gol 961, doutor Isabel Tati, via Índia, postaram a 0-4 para o projeto, 0-7. Índia, não postaram a reposta pronta, 961. Autorizado chamando a Protax, 1229. Zero, voltando a 2:00, 0:06. A linha de coluna 0, gol 9:00.